Juliette com 9063. Alô, bom dia. Gol 961, informação Charlie, para autorização Galeão. Gol 961, bom dia, Charlie, confere. Autorizado Galeão, nível de voo 360. Decolagem da Bistuma 0, primeira curva direita, na saída da Euler Birumi, Upper November 857, Moço. Aciona 5467 no transponder, o controle 199.35. Gol 961, autorizado Galeão, nível 360. Recorda 10, curva direita após da El, Eda e Lume, para November 857, Moço. Aciona 5467, controle Salvador em 119.35. Correto, e porta pronta para o Chibete, gol 1961. Reportarei, obrigado. Salvador, gol 961, para o pushback e acionamento, posição é a 3. 961, está autorizado, pode estar. Voltarei para o táxi, gol 961. Gol 9040, Centro Delta. 040, assim, identificação desse mantém a 4000 pés de nossa chegada bom. Ajuste no 0 no 3. Gol 9040. bordo 4 e 10, hotel na Florianópolis. Livre 7 via Índia, ponto espera torre 1-1-8-9-5, ajuste no 0-3, boa viagem no 961. Gato, com 1013, via Índia, ponto espera da 0-1-8-9-5, ok. Bom dia, 1961, quando espera da 10, pronto. Gol 1961, autorizado a alinhar e decolar da 10, vento 160 graus, 89. Alinha, decola 10, gol 1961.